Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 256. Hoje é dia 26 do mês de fevereiro de 2020. Agora são 7 horas e 32 minutos, 19 horas e 32 minutos, dessa noite molhada de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje o amigo Rogério Azevedo, a amiga Maria Antônia Paduan e o amigo Sérgio Aguiar, cumprindo dupla função hoje na técnica e nos comentários. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Lembrando que também todos os textos que são trazidos aqui para as nossas reflexões também são publicados lá na página no Facebook para que você possa acompanhar e também compartilhar, ajudando a mensagem espírita a alcançar aqueles corações que dela necessitam. Como todo início de programa, nós sempre selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Então, entre os dias 26 de fevereiro e o dia 3 de março, nós temos no dia 2 de março, próximo dia 2 de março, o dia da oração. E no dia 26 de fevereiro do ano de 1842, nascia Camille Flammarion, na França, aos 7 meses, desencarna a 4 de julho de 1925, também na França. Em função do dia 2 de março, que é o dia da oração, nós selecionamos como texto para a abertura do programa de hoje o texto do Espírito Emmanuel, denominado A Prece, extraído da obra Escrínio de Luz, psicografada por Chico Xavier. A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar, que nos renove as energias em favor de nossa própria cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis diante daqueles que nos desagradam em sociedade ou em família, ajudando-nos, pouco a pouco, a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujo altar amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultiva a prece, com a mesma persistência em que empregas na procura diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação, constituirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos, cada dia, o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rogério. Boa noite ao nosso técnico de som hoje, né, Sérgio? E boa noite aos ouvintes que estão sempre conosco, que nos motivam a estar aqui nessa quarta-feira novamente. Quero agradecer a Deus essa oportunidade, principalmente pelo tema de hoje, né? Esse tema sobre a prece, o texto de Emmanuel, ele nos chama muito a atenção, porque, resumidamente, o que ele diz? Que a prece, ela não é a solução das nossas dificuldades, porque as dificuldades são necessárias para o nosso crescimento, mas ela é a força. Ela é o encorajamento para que saibamos lidar com essas dificuldades, fazer os enfrentamentos diante delas, para aproveitar essas dificuldades para o nosso crescimento pessoal. Pois é, ele deixa claro isso, né? Não será um processo de fuga do caminho escuro. Mas, e é sempre isso, quando a gente fala de caminho escuro, eu já falei algumas vezes aqui, num programa anterior com o Sérgio, inclusive, sobre o que nós geralmente pedimos em prece. Nós pedimos luz, geralmente pedimos luz, não é isso? E é com essa deixa que eu cumprimento, saúdo meu amigo Rogério Azevedo. Seja bem-vindo, Rogério. Boa noite a todos, aos ouvintes, aos companheiros aqui na rádio. É com muita alegria, novamente, que nós estamos mais uma vez nessa noite maravilhosa, chuvosa, gostosa, de final de descanso para alguns. E pensando em termos de prece, já que essa é a temática inicial na qual iremos conversar, estava eu aqui a pensar sobre uma das falas também de Emmanuel, a dizer que a criatura fala ao Criador através da oração. O Criador responde à criatura através da inspiração. E o Criador ajuda a criatura através de outra criatura. E muitas das vezes nós não nos damos conta da profundidade de um ensinamento como esse. E utilizamos do nosso petitório, às vezes na dificuldade, nas complicações diárias, que são, na verdade, parte da nossa vida, para nos comportarmos apenas como pedintes para aquele que é o nosso Pai. E é muito bom nós termos a oportunidade de poder discutir e entrar um pouco mais em profundidade numa temática que nos é bastante importante, já que a oração, ou a prece, se assim quisermos chamar, deve de ser um exercício diário que nós fazemos para o enfrentamento das dificuldades da nossa vida, compreendendo seus mecanismos e seus funcionamentos. Muito bem. Sérgio, quando a gente acompanha um texto desse, muitas vezes alguém pode ficar desanimado, né? Fala, poxa vida, mas eu queria tanto que as coisas ficassem mais fáceis para mim, está tão pesado carregar, a minha cruz está muito pesada, está muito difícil para mim. Mas aí vocês estão dizendo que, né, meus problemas não serão resolvidos. Como que é isso, Sérgio? Você sabe que... boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Você sabe que eu estava pensando aqui, né? Tudo que a Maria Antônia falou, que você falou, que o Rogério falou. Por que, que a gente não, ainda não percebeu, né, que a prece ela não é material? Ela tem muito a ver com o que ela faz conosco. Ela nos transforma mais leves, ela nos transforma mais sapientes, ela nos transforma mais pacientes, ela faz um monte de coisa com a gente. Talvez seja isso que a gente precisa parar como ser humano. Às vezes a gente quer que outras pessoas resolvam os nossos problemas por nós, e nós não estamos dizendo que estamos, o problema está conosco, nós estamos dizendo que a solução está conosco, e a prece ela tem essa capacidade de despertar esse grande potencial que já latente dentro de cada um de nós, nos conecta com o Criador e faz com que nós possamos ser deuses na fala, como na fala de Jesus. Nós vivemos num tempo em que muitos falam de uma tal teologia da prosperidade. E a Joana de Ângeles, em vários momentos, mas especificamente em um momento, ela vai falar sobre o paternalismo divino. O que é essa palavra paternalismo? Não é uma simples relação de pai e filho, mas é uma relação de dependência. É a relação de dependência do filho, né, pelo pai. É o filho dependendo do pai. E a gente vê exemplos na própria natureza de como isso se dá. Né? Há poucos instantes atrás, no abrigo da minha casa, tem uma samambaia. A gente está numa situação difícil lá em casa. E tem uma samambaia bonita que nós cultivamos, né, com muito cuidado. E aí foi uma pombinha e fez um ninho lá em cima da samambaia. Complicou a nossa vida, porque a gente não consegue molhar a samambaia. E aí ficou uma escolha difícil. Ou a gente deixa o passarinho em cima da samambaia ou a gente cuida da planta. Né? Mas está dando tudo certo, né? A gente está conseguindo conciliar as duas coisas lá. Mas o que é curioso, não é a primeira vez que isso acontece, mas o que é curioso é que o papai e a mamãe, quando dá o tempo certo, ele não pensa duas vezes. Ele tipo, empurra o bichinho ali de cima e o bichinho se vira, né? Sai voando meio torto, né? Nós já acompanhamos em algumas ocasiões, mas sobrevive, eu acho que na maior parte das vezes. O bichinho sobrevive, mas é aquela percepção de que o filhote já tem condição por si próprio de caminhar. E a partir daquele momento, é claro, a mãe vai ensinar ele a buscar o alimento e depois vai deixar, ele vai viver a vida dele. É um exemplo claro para a gente, né? Mas a gente muitas vezes faz o que o Rogério falou. A gente continua usando a prece como um petitório, uma lista de compras, né? Pedindo para que o invisível possa resolver os nossos problemas, possa arrumar um emprego para a gente, possa melhorar o nosso salário. E na verdade, será que nós estamos nos movendo para isso? Não é? Maria Antônia, você veja que tem uma instrução de Jesus que nos indica o caminho, não é? Pedi e recebereis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Então, o pedir, né, é aquilo que a gente está falando aqui. Eu posso pedir, realmente. Eu posso até mesmo pedir para arrumar um emprego. Tem algum problema com isso, Maria Antônia? Nenhum mal. A gente, quando pede, se volta para Deus e pede, na verdade, nós para entender o sentido da prece. É, pedir, nesse caso, não vai cair um emprego no nosso colo, de forma alguma. Mas quando nós fazemos uma prece, nós nos colocamos diante do Pai de forma humilde, primeiro lugar. Segundo, é um momento em que nós conectamos com as forças superiores que vão nos abastecer de energia e esperança, vão nos dar forças fluídicas para que possamos sair atrás e batalhar pelo trabalho. Não é? Então, bater e abrir-se-vos-á significa o quê? Exige de nós uma ação. Fazer a prece simplesmente fazendo não vai resolver. É necessário fazer a prece para essa conexão, para que tenhamos a paz interior, como o Sérgio disse. A prece é algo que nos leva a entrar em contato com todos os nossos potenciais. E se é assim, quando nós fazemos a prece, esse potencial se abre, aflora em nós. Então, nós recebemos de dentro de nós mesmos respostas, nós nos conduziremos de maneira correta, adequada, diante daquilo que nós queremos. Então, se queremos um trabalho, por exemplo, nós precisamos fazer currículo, precisamos ir atrás, precisamos buscar, quer dizer, temos que ser atuantes, exige de nós uma ação. Então, a prece não é simplesmente o petitório, ela é uma conexão nossa com o plano superior, né? Rogério, até aproveitar, queria que você comentasse um pouco a passagem dos trabalhadores da última hora, porque tem a ver com essa coisa do trabalho, não tem? Né? Tava todo mundo lá na praça, e o Senhor vai buscar várias vezes, mas a pessoa que estava lá na praça, ela tinha se preparado para estar lá, não tinha? Vejamos, né? Eu não sei nem se nós nos encaixamos nos trabalhadores dos últimos minutos, né? E o mais engraçado de tudo é que aqueles que são os trabalhadores da última hora, se pegarmos para analisar o texto evangélico, são aqueles que terão o seu salário, né, entre aspas, equivalente ao aqueles que começaram na primeira hora, não é? Já que nós estamos falando em prece, me veio aqui à mente talvez o sentido mais essencial que deveria de ter a prece em si, toda e qualquer prece, que é o sentido do agradecimento. E muitos de nós, e nos incluímos todos, esquecemos desse fundamento do agradecimento por tudo que nos acontece, por aquilo que acontece conosco que não é tão bom, por aquilo que é difícil, por aquilo que complica a nossa vida, mas justamente aquelas coisas que nos possibilitarão sermos mais fortes e melhores do que somos atualmente. E tem todo um sentido psicológico em cima disso, se nós analisarmos, já que à medida que nós amadurecemos, que nós pensamos como gente grande, se pudermos falar assim, nós vemos que talvez aquele comportamento infantil de outrora que tínhamos numa outra oportunidade de nossa vida, que seria pedir para que resolvesse o nosso problema, pedir para que ter um salário melhor ou ter um emprego melhor, na verdade, a gente passa a compreender a possibilidade de agradecer pela dificuldade, justamente porque na dificuldade cada um de nós vai ter que pererecar para se dar melhor na vida, para estudar, para se esforçar, seja o que for. E a vida é constituída disso. E não é diferente como nós, como trabalhadores da última hora, que tomamos consciência de que alguém tem que segurar essa alça do caixão, não é? E mesmo que seja essa meia dúzia que sempre tenta segurar, tenta levantar, às vezes dói, às vezes é cansativo. E nós falamos agora de Jesus, né? Qual foi o exemplo de Jesus que ele havia nos dito? Olha, se o que eu faço tem sentido, pega a tua cruz e segue-me. Agora, Jesus não falou se o que eu tenho sentido é sente aí, ajoelhe e ore para mim até o final da sua vida para eu resolver seus problemas, né? Então, cabe-nos também compreender que a maturidade nossa, espiritual e psicológica, requer também trabalho, né? Que é o essencial dentro da nossa vida. Pois é, e aí nos remete, né, à questão da fé, com obras. O que é uma obra? Alguma coisa que você constrói. Você tem que construir. Ter fé. Por ter fé, aí eu vou aqui ajoelhar e tenho fé e vai acontecer. Não vai acontecer. Você tem que realizar. Realmente, olha que interessante, a Maria Antônia falou sobre humildade e o Rogério vem falar sobre a gratidão, mesmo na situação de dificuldade. A gratidão por ter este canal, por compreender e, sobretudo, nós espíritas, por compreendermos, né, as razões do nosso sofrimento, das nossas dificuldades, né, isso nos dá uma autoconfiança muito grande. Olha um efeito da prece, né, que deve ser vislumbrado, né, a autoconfiança que a prece te dá. Se você sabe realmente que toda dificuldade que você atravessa é uma lição, e uma lição só dura o tempo necessário para que você possa aprendê-la, então cumpre a nós, vamos aprender. O que eu preciso aprender com essa dificuldade? A gente está falando de desemprego aqui, porque desemprego é uma realidade para milhões de brasileiros hoje, né? O Brasil atravessa um momento muito difícil no seu cenário econômico, então tem muitas pessoas sofrendo aí com o desemprego. Mas essa pessoa, quando ela lança a mão do recurso da prece, ela vai ganhar com isso em autoconfiança. Daí o conhecimento espírita vai demonstrar para ela que isso vai passar em breve e as coisas vão se ajeitar, porque ela já aprendeu o que ela tinha que aprender. E a Maria Antônia levantou um ponto interessante que eu vou passar para o Sérgio comentar. Ela falou sobre a humildade diante do Criador. E aí humildade é uma coisa interessante, porque a humildade é um atributo, né, daquele que tem uma autoestima elevada. A gente às vezes confunde, né? Pensar humilde é aquele que se rebaixa. Não, humilde é aquele que tem uma autoestima excelente, porque ele se considera igual a todo mundo, né? E o orgulhoso, ao contrário, é aquele que tem baixa autoestima, então ele tem que se projetar sobre os outros para se sentir menos inferior, não é, Sérgio? E como isso pode ser refletido na prece, Sérgio? Essa coisa da autoestima. Perfeitamente. Até conectando com o que você falou agora há pouco da teoria da prosperidade. Porque as coisas que Maria Antônia, Rogério, você falou, falando sobre bons sentimentos, sensações que vão nos direcionar vibracionalmente para os aspectos positivos que a prece pode oferecer. E a teoria da prosperidade fala basicamente da benção material. Isso aí é para o ouvinte pensar um pouco a respeito, né, da temática. O quanto que, se eu ficar focado nas questões materiais, o quanto isso, ao invés de me trazer benesses, vai me afastar do objetivo principal. E aí, conectando com o que você fala, nós ficamos muito mais próximos da Terra com o orgulho, com o egoísmo, seja através de uma autoestima descalibrada, vamos chamar assim, se eu posso usar essa palavra, né? Sim. Usando o conceito da tecnologia, calibração é ajustar exatamente para a gente poder ter a sintonia perfeita entre os movimentos. E quando a autoestima está em baixa, a pessoa nem se digna a pedir, porque ela não se acha merecedora. Então, às vezes é um pedido mais de lamentação do que um pedido da forma como o Rogério mencionou. E quando ela está com uma baixa estima baixa e ela tem aspectos de tirania dentro de si, eventualmente ela vai pisar nas outras pessoas, ou seja, os atos e movimentos que ela vai fazer só vão afastá-la das boas vibrações. Obviamente, a gente pode nos conectar com vibrações não tão boas, que o Espiritismo tanto nos explica, que faz, eventualmente, que alguma coisa material aconteça, só que para nossa derrocada, estimulando orgulho, exterminando egoísmo, e faz com que, moralmente, a gente tenha uma decaída e não, eventualmente, um sucesso aí, né? É interessante. A pessoa com uma autoestima equilibrada, né? Ele vai lá entregar um currículo, ele vai conversar com alguém, né? Ele vai conversar de olho no olho, realmente. E as pessoas, curiosamente, acontece isso, né? As pessoas gostam de conversar com pessoas positivas. Ninguém gosta, na verdade, de se aproximar das pessoas negativas, né? E hoje em dia, até mesmo os profissionais, né, de RH conseguem perceber muito isso, né? Lamentações e tudo mais. Você quer não ganhar um emprego e reclamar da empresa anterior. Isso, né? Só para começar. Né? Agora, se você já demonstra uma posição, uma postura positiva, de confiança, que a prece nos oferece, né? A prece nos reveste de confiança. Você vai lá e fala, eu sou um legítimo, eu sou um ser inteligente da criação, eu sou um espírito imortal, nada pode me extinguir, de tudo que acontece comigo eu só posso ficar mais forte, né? Não tem para ninguém, você realmente vai conseguir superar aquilo, né? Nada pode me fazer mal, nenhuma doença, ninguém pode me fazer mal, a não ser eu mesmo. Só eu posso me prejudicar. E aqui, só para a gente finalizar, vou passar aqui para os três amigos aqui comentarem, é o seguinte, lá no último parágrafo ele fala, ele diz assim, olha a assertiva dele, e não te esqueças que somente pela oração, ele não diz que a oração é um dos caminhos, ele diz que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos reconduzirá, que nos conduzirá aos braços amorosos de Deus. Parece que é uma coisa muito definitiva, não parece? Sim, acho que é aquela questão que há pouco eu citei, né? Da conexão que nós estabelecemos quando nós estabelecemos, fazemos a prece, né? E essa conexão tem que ser um exercício constante para nós não ficarmos tão presos à terra e mais elevado espiritualmente, né? Conseguir sintonizar mesmo com todo esse processo cósmico que é fruto da criação divina, porque nós vamos amar a Deus através do amor que nós dedicamos à sua criação. Rogério, mas aqui a prece é prece focada, né? Eu estou lendo um livro agora do Haroldo Dutra Dias sobre meditação, que uma amiga me presenteou agora no final do ano, e é interessante, né? A gente pensa muito em meditação, em prece, mas e em meditação. Só que a meditação não é algo que você precisa ir lá sentar na posição de lótus, né? Emitir um som constante ali, um mantra qualquer para, né, se desconectar. É algo que pode ser feito no dia a dia, né? É muito interessante isso. Por exemplo, a pessoa pode meditar lavando louça. Ela pode meditar enquanto caminha. É mais um processo de foco de atenção. Então, a prece também, isso que a gente está falando, que a Maria Antônia colocou aqui, essa conexão, ela só pode haver com foco, não é, Rogério? É porque às vezes a pessoa faz aquele Pai Nosso, sabe aquele Pai Nosso, né, que não chega na segunda parte, o sujeito já está dormindo, né, ainda fala, ai, Deus é tão bom, né? Antes de terminar a prece, eu já dormi. Será que essa prece tem efeito também? Você sabe que você comentou isso, Wilson, e essa semana eu estava ouvindo uma conferência do Raul Teixeira, falando especificamente sobre a prece, né? A maneira de como cada um de nós ora e coloca, na verdade, o seu coração em conexão com aquilo que é o Criador, né? E existem alguns de nós que ora com H, né? E a pessoa ora com H. E passa aquele... É terrível, porque na verdade a gente coloca, faz uma associação de que a qualidade da oração é dependente diretamente da quantidade de minutos que você passa a exercer, geralmente, aquele pedido, olha meu Deus, e começa aquela citação, conta as coisas do dia, reclama do fulano de tal que está no trabalho, às vezes reclama do marido, da esposa, e depois no final das contas ainda pede, então meu Deus, resolva a minha vida porque eu sou espírita. E essa é na verdade uma postura que a gente necessita de compreender-se primeiramente, porque às vezes a gente não fala nada, mas se concentra, pensa no Pai, agradece de coração por aquilo que passou, pela dificuldade, pelas complicações, e às vezes passa o dia orando na sua postura perante o trabalho que tem, na sua compreensão com as pessoas complicadas que cruzam a nossa vida, na paciência com aqueles que moram na nossa casa, às vezes sobre o mesmo teto. E essa é a nossa vida, né? E a nossa prece necessita de ser focada no amor, né? Porque dizia Francisco de Assis, orar é arar, não é? Porque, na verdade, a nossa oração vem muito através daquilo que fazemos durante o nosso dia nas coisas cotidianas, não é? E a conexão direta que a gente acaba estabelecendo com a divindade ou com o pensamento divino ou com o que seria o amor cósmico é através daquilo que fazemos diariamente. E não é sem sentido que

da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita, dessa noite molhada do dia 26 de fevereiro do ano de 2020. No segundo bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. E hoje avançamos para o capítulo 28, itens 73 e 74. É a sessão onde Kardec nos apresenta modelos de prece. Hoje nós estudaremos, então, a prece pelos espíritos penitentes. Então, Allan Kardec começa com um prefácio. Fora injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes que pedem preces. Podem eles ter sido maus, porém já não o são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram, são apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Item 74. A prece. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos, doravante ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Permiti-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito de nome. Aqui, né, Kardec indica que devemos colocar o nome da pessoa, do espírito a quem nos referimos. Espírito de nome. Nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Mas do momento em que puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Começaste a gozar de uma felicidade que desconhecias e a esperança te entrou no coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende, não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, esforça-te daqui por diante, não só para não mais praticares o mal, senão para fazeres o bem e, sobretudo, reparares o mal que fizeste, terás, então, satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e os bem-aventurados. Maria Antônia? É muito interessante essa forma como é colocado no Evangelho, essa questão da pessoa que é o penitente, né? De que o penitente é aquela pessoa que cometeu erros, mas que se reconhece nesses erros. E ao reconhecer, também é tomado do arrependimento. E nós sabemos que o arrependimento, quando vem do profundo do nosso coração, nos impulsiona a mudanças e nos impulsiona a buscar novas alternativas de novas atitudes. E assim são aqueles espíritos que descobrem, quando desencarnados, que eles agiram de forma ruim, que eles perderam a oportunidade que lhes foi dada. E eles também se arrependem. E aí a oração, ela é muito importante, porque muitas vezes, através da prece, da oração que os encarnados fizerem por eles, os tocará o coração e os despertará para essa busca mais rápida da mudança em si próprio, do encontro com o autoconhecimento, da autopercepção e a proposta de uma nova mudança para um bom caminho, né? E aí a hora que nós vamos, dentro da doutrina, a gente acabou aprendendo, né, que são oportunidades extremamente importantes para o espírito quando daí eles querem voltar para a Terra e reencarnarem, né? Então, o quanto é importante as nossas orações por esses espíritos que se arrependem, ajudá-los, né? Pois é. Eu sei que o Rogério aqui tem o comentário dele, mas eu vou aproveitar e levantar um link também aqui para você, Rogério. Você veja, no início, ele fala que seria injusto incluir na categoria de espíritos maus os que se arrependeram. Isso é muito interessante, né? Porque muitas pessoas, a gente falando agora de autoestima, muitas pessoas se veem como pessoas más. Olha, eu não sou bom o suficiente para isso ou para aquilo. Eu já ouvi até de trabalhadores espíritas que não se julgavam em condições de realizar esta ou aquela tarefa, né? De aplicar passes ou mesmo de atender, de conversar com espíritos manifestantes em trabalhos mediúnicos. Ah, de forma alguma, eu não tenho elevação moral para isso. É uma visão de si própria. É uma atribuição de uma maldade a si mesmo. É claro que cada um deve se conhecer, mas não é disso que nós falamos. Aqui Kardec deixa claro que aqueles que já reconhecem, né, que erraram, e que não basta, fazendo um link agora com o que a Maria Antônia falou, que além de reconhecer, também ensejam, né, esperam uma oportunidade para que possam reparar o mal que fizeram, aqueles que se colocam nessa posição já não estão mais na categoria dos maus, não é, Rogério? Sabe, Wilson, Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante, que talvez seja objeto da nossa reflexão cotidiana, a partir do momento que a gente pensa sobre religiosidade ou religião, ou como se portar perante a vida. Ele havia perguntado: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta também é magnífica: na consciência. E vejamos que para todos nós, o importante, ou talvez o objetivo primordial da nossa vida, é encontrar-se, primeiramente. Fazer essa viagem interna para ter contato com a sua própria consciência. E talvez as dores iniciais da nossa alma, as dores morais, aquilo que nos causa desconforto e na alma, é justamente quando nos damos conta de que não estávamos no caminho correto. Por mais que o nosso ser ainda goste daquilo. E a gente se dá conta de que talvez não é por aquele caminho. E Kardec também fala sobre as três fases do perdão e principalmente do auto-perdão, já que estamos falando do dar-se conta dos erros que cada um de nós comete. E o primeiro deles é o arrependimento, com certeza. Todos nós, quando nos damos conta de alguma coisa errada que fizemos no passado ou deixamos de fazer, a gente passa pela primeira fase, que seria o arrependimento. A segunda fase é expiação, com X, que seria a dor, o sofrimento, aquele incômodo da alma, que é o sofrimento moral, que geralmente vem meio que mesclado com essa primeira fase do arrependimento e a expiação. Já a terceira fase, talvez a mais complicada para todos nós, é a reparação. Aquele momento no qual nós nos damos conta, através do conhecimento, da nossa consciência, de sabermos que a gente tem que começar a pegar no cabo da enxada para carpir esse terreno que a gente deixou crescer, pelo motivo que tenha sido. E o mais bonito de tudo é que todos nós vamos passar por esse caminho. E vejamos como é interessante, né, Wilson? E toda a caminhada de 1 milhão de passos começa no seu primeiro passo. Então, independente do momento em que cada um de nós esteja passando, e principalmente para você que está aí escutando do outro lado da linha, talvez esteja numa dificuldade, numa ladeira aí subindo, com dificuldades, com dores, problemas, e talvez se dá conta de que esse primeiro passo a ser tomado é o mais importante dentre a caminhada toda em que nós vamos seguir por escolha própria. Sérgio, nós aqui ainda com aquela mesma fala, né, da primeira parte ali sobre a gente se sentir mal. Kardec aqui tem um olhar muito carinhoso. Ele diz aqui que se o espírito, agora se referindo ao próprio espírito, veja que a prece dele tem dois momentos. Um que ele fala com os bons espíritos e o segundo momento que ele se dirige diretamente para o espírito sofredor. Ele diz para ele, se ele fez o mal no passado, é porque te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Isto é, ele não fez o mal porque era mal, porque era perverso. Ele reconhece isso. E a gente vai ouvir isso lá na Boa Nova, né? Humberto de Campos vai falar que o homem é mais frágil do que perverso. Então, talvez aqui a gente entende que uma das causas do mal seja o próprio desconhecimento de nós mesmos, né? A gente olhar para a gente e nos identificar como uma criatura má, ao invés de olhar e ver até onde nós já chegamos. E ele continua dizendo que quando puseste o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou aos teus olhos. Será que essa luz já não brilhou nos nossos olhos, Sérgio? E não dá para a gente não pensar, quando você faz a narrativa da forma que você construiu, nas palavras de Jesus, toda vez que ele lidava com alguém que se via em pecado. Porque o pecador é pecador aos próprios olhos, caso contrário, ele nem tem essa ciência. Ele dizia... É protegido pela ignorância. Exatamente. Né? Ele dizia, levanta a cabeça, vá e tente não errar mais, né? Ele não falava essa frase dessa forma, mas com toda a sua compaixão era isso que ele estava dizendo. Pela tua própria compreensão, entenda o que aconteceu com você, porque talvez essa seja a parte mais importante. É você compreender que tipo de sentimento é esse que você está tendo, como é que você caracteriza o que você fez quando você está em... Vou colocar em pecado, até para a gente continuar a fala. Quando você está se sentindo dessa forma, é muito importante você explicar para você mesmo o como você está se sentindo, porque invariavelmente você vai eventualmente descobrir distonâncias, você vai descobrir incoerências em o que você está sentindo em relação a como você deveria se sentir. E isso é muito importante, porque às vezes o que acontece como ser humano, ele se coloca na culpa e fica preso dentro do sentimento ou da sensação, sem explicar para ele mesmo o que é que ele está se sentindo, do que ele está sendo acusado. Como é que eu posso tomar um remédio sem ter um diagnóstico primeiro, concreto para mim mesmo, de que mal eu estou sofrendo. Então, é extremamente importante que, como Kardec colocou aqui, primeiro ele pediu o apoio. E aí a gente pode olhar a manutenção das coisas. A primeira é a corretiva. Você vai receber novos fluidos, você vai receber um encorajamento, um acolhimento. Mas depois, se você não fizer nada além, você vai cair de novo. E aí a segunda parte é talvez mais importante que a primeira, que a primeira é a caridade de outros para consigo, a segunda é a caridade de você para você mesmo, aonde você se retroalimenta e busca um redirecionamento e busca uma nova força, uma nova forma de olhar para o problema que você está vivendo, assim como o Rogério mencionou muito bem agora, entre provas e expiações. Quem não lida muito bem com a prova ganha a expiação. Então talvez a saída seja começar a lidar melhor com as provas. E você citou isso no começo da sua fala, né? Quando citou a orientação de Jesus. Você disse, né, que Jesus dizia isso, né? Vai, não peques mais, não erres mais. E ele concluía, né? Salpicava lá no final uma gravidade. Para que não te aconteça coisa pior. É exatamente o que você falou aqui. A gente recebe, né, uma energia nova, né? Somos energizados novamente, uma nova luz brilha no nosso caminho, mas se a gente não aproveita essa luz naquele momento também, volta para esse círculo de sofrimento e muitas vezes numa condição pior, né? Numa condição ainda de mais dor, talvez, para que nós possamos se atentar ainda mais, porque tem que sair de lá e tem que sair por nossa conta, não tem jeito. Eu não sei se o ouvinte percebeu até agora como estão conectados os temas, estão sempre, a gente sabe que tem gente no plano superior ajudando ou preparando ou inspirando a gente a pegar no correto, mas é todo esse processo de ajuda-te e o céu te ajudará, né? É todo esse contexto que a gente precisa compreender. E a verdadeira força está dentro de cada um de nós. E o único que consegue anular essa força é a gente mesmo. Pois é. E a nossa gratidão aqui, olha, hoje a equipe está... Então, minha equipe, né? A equipe sempre aqui, uma equipe de ouro, né? Mas hoje, olha, veja bem, Maria Antônia Paduan, Rogério, o Sérgio, né? Cada um aqui estaria numa casa espírita fazendo palestra para 100 pessoas. Estamos todos aqui, né? No único local, discutindo aqui assuntos, e é uma grande alegria poder estar aqui realmente, né? Poder participar disso é sempre uma oportunidade de aprendizado. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos que nos acompanham. Né, temos ouvintes em Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo, em Sumaré, em Sorocaba, em Americana, em Piracicaba, não podia deixar de ser. Nosso grande abraço lá de Americana, sempre nos acompanhando. Karina, Letícia e Ricardo Fatinello, nosso grande abraço, muito obrigado. Passaram lá pelo Facebook também, né, deram o seu joinha lá nos textos. Lembrando a todos os ouvintes que lá na página do Facebook, facebook.com/uniãoradioweb, os textos estão todos lá publicados, essa prece foi publicada também. E para que você possa ler novamente com bastante calma, a gente percebe que nós poderíamos aqui continuar comentando esse texto até 10 horas da noite, porque cada parágrafo tem um desdobramento gigantesco, é que a gente tem que se resumir aqui, não é? Bem, agora chegou a hora da gente agradecer também, né, aos amigos que, unindo esforços, são os mantenedores deste projeto. A União Rádio Web. A União Rádio Web é um projeto vinculado hoje à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, mas é mantida pela colaboração de um grupo de amigos, cada um doando um pouquinho para que nós possamos honrar com os nossos compromissos aqui. Então a nossa gratidão a esses amigos é por vocês que nós estamos aqui, é vocês é que nos oportunizam esse trabalho. Então com o dinheiro que nós recebemos, a gente paga aqui as contas do mês, né? Nós temos aqui um empresário que nos cedeu a sala aqui do estúdio por 5 anos, a gente não paga aluguel da sala, mas nós precisamos fazer manutenção em equipamentos, pagar internet, pagar energia elétrica. E aí agora temos um projeto novo, eu estava comentando antes de chegar aqui, que nós pretendemos fazer as transmissões também do programa Visão Espírita ao vivo pelo YouTube. Então a gente quer fazer uma coisa bem profissional, bem bonita, para que você possa acompanhar visualmente também todos nós aqui. Então a gente tem que adquirir 3 câmeras e eu quero aproveitar para convidar aqueles que puderem auxiliar. Nós precisamos de auxiliares técnicos. Tanto de 2, olha, um para trabalhar na mesa de som, que é responsável pela operação, que hoje o Serginho está lá se divertindo com os botões, né? E também um outro para operar a mesa de vídeo, que vai ser responsável pelo corte das câmeras para mostrar esse ou aquele que estiver comentando. Então, se você gosta de tecnologia, né, se quer participar, se sente que gostaria de contribuir de alguma forma, entre em contato, né, pelo aplicativo mesmo. Você tem um formulário de contato lá, preencha, entre em contato, ou pelo Facebook, e a gente vai marcar para conversar, enfim, para que você possa nos ajudar. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E se você ainda não colabora, ajude a manter a União Rádio Web no ar, o programa Visão Espírita no ar. Você pode doar qualquer valor depositando na conta poupança. Anote aí que eu vou falar o número. 71-850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança 71-850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. E para você acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas ou pelo aplicativo. Selecione ali o botãozinho superior esquerdo na sua tela, aplicativo Android, tá? Você vai lá em prestação de contas e você vai ver. O Luiz Pessoa Guimarães, que é o responsável por fazer os lançamentos, mas ele lança cada centavo daquilo que entra e daquilo que sai, para você ter certeza da aplicação dos seus recursos. Ficamos agora com música que o Serginho escolheu, é a música Alma Gêmea, não é? Música cantada pelo Fagner, mas a letra é do Espírito Emmanuel, que foi musicado pelo Fagner. Muito bonita, por sinal. É uma poesia do do Emmanuel para Lívia. É, Emmanuel para Lívia. Há 2000 anos. Há 2000 anos, isso aí. Vamos lá e retornamos em breve para o terceiro bloco. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinha na benção dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Vinha na bênção dos deuses, na divina claridade, descer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Da claridade dos céus. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita da noite de hoje. Neste bloco, nós sempre trazemos perguntas e respostas a respeito de temas frequentes, né, de dúvidas frequentes. Nós temos falado sobre o passe nos programas anteriores, depois falamos sobre a mediunidade. E agora a gente vai falar um pouco sobre assim, uma dúvida muito comum. Muitas pessoas que procuram o Espiritismo apresentam dúvidas a respeito dessa temática, que é os sonhos, né? O sono e os sonhos. Então, para a gente iniciar essa discussão, eu gostaria aqui que os amigos, a Maria Antônia, o Rogério e o Sérgio, falassem um pouquinho da composição do ser, né? Nós, enquanto ser integral, né? Do que nós somos compostos, porque essa informação, essa preliminar, né? Essa informação preliminar vai ser indispensável para que nós possamos entender o processo que ocorre durante os sonhos, durante o sono e os sonhos. Então, passo aqui para o Rogério. Rogério? Primeiramente, nós necessitamos de entender a constituição do nosso próprio ser, né? Porque, eventualmente, talvez a gente fique até com uma dúvida. Poxa vida, eu tenho uma alma, por exemplo, ou eu tenho um espírito, né? São falas, assim, bastante comuns para as pessoas, né? No entendimento sobre o que seria a constituição do ser. É, né? Meu espírito se eleva, meu espírito, né? Como se fôssemos algo que possui um espírito. Exatamente. Nós, como corpo, possuímos um espírito. E depois nós morremos e talvez a gente vire um espírito, né? Esse é tá meio confuso. O pensamento mais ou menos por aí, né? Tá meio confuso. É. E na verdade, a nossa constituição primordial é espiritual. Todos nós somos espíritos. Mas é claro, nós, para tentarmos entender o significado disso na nossa vivência, é difícil entender, já que nós vivemos a nossa consciência lúcida na matéria. Então, parte da nossa constituição é material e parte é espiritual. Claro, nós somos um espírito porque todos vimos do plano espiritual. Mas para dar uma liga entre a parte nossa que é espiritual e a material, nós temos uma argamassa intermediária aí, né, que funciona mais ou menos como algo existente que é semimaterial, que é o nosso perispírito. Então, a nossa constituição, segundo Kardec, é constituída de três partes. Uma que é totalmente material, que é o corpo, a semimaterial, que seria o perispírito, e a espiritual em si, né? Que somos nós, a nossa essência em si, né? Nossa essência divina. E isso para a gente começar a entender qual a nossa constituição, né? Isso é interessante, né? Eu vou até pegar um gancho aqui do Rogério, quando ele fala sobre a nossa essência. Na verdade, eu vou polemizar um pouco, complicar um pouco, né? Porque o que somos nós, então? Nós, na verdade, quando somos espíritos, né? Somos espíritos que possuímos um corpo. Nós agora, encarnados aqui, possuímos um corpo temporariamente, né? Com funções de educação. Mas nós somos espíritos. Quando Kardec pergunta o que são os espíritos, a resposta do espírito de verdade é: os espíritos são seres inteligentes da criação. E aí a gente coloca a inteligência não como a inteligência que nós identificamos em animais e tudo mais, mais ligada a um instinto, mas é a inteligência no sentido do raciocínio. Então veja, o que então nós precisamos dar forma para as coisas, né? Como é uma inteligência? Né? Não tem como definir uma inteligência. E Kardec ainda pergunta para o Espírito de Verdade se tem como dar uma referência para a gente de como seria. Olha, não tem nada, ele diz, não tem nada que eu possa usar como referência, mas talvez o mais próximo é uma chama, ele diz. Então veja, então, nós na verdade somos uma centelha, uma chama, uma faísca, né? Algo sem forma definida. É importante a gente entender isso, porque essa é a nossa essência. Aí, o perispírito que o Rogério colocou é um corpo também, só que é um corpo com o qual nos manifestamos no plano espiritual. e o corpo físico que está aqui. Então veja, tem um corpo no plano espiritual e tem um corpo aqui. Daria para complicar um pouco mais, tem um corpo mental ainda, mas vamos parar por aqui. Então, o corpo físico é esse que nós usamos aqui, que a gente olha para a gente e nos toca. Existe um perispírito que é um corpo também, só que é um corpo para o plano espiritual, que nós não vemos porque está no plano espiritual. Então, Kardec explica como sendo semimaterial, como o Rogério colocou, né, Rogério? É semimaterial porque não é totalmente espiritual, porque espiritual é só a nossa essência, né, que é essa chama, essa fagulha. Então, ele é semimaterial, só que para a gente ele é totalmente imaterial, nós não o vemos. Só que desencarnou já vê perispírito, não vê? A pessoa desencarnou já começa a ver perispírito. Exatamente. Mas tem quem veja também, não tem? Tem, tem. E é a nossa forma, não é? É a nossa forma. O perispírito, ele é moldado conforme aquilo que nós necessitamos de passar, pelas experiências, pelas dificuldades, pelas complicações. E nós, no nosso campo material, temos influência no perispírito. À medida que praticamos nossas derrapadas na vida, nós marcamos o nosso perispírito. E é claro que nós necessitamos de compreender que a lei de ação e reação faz com que nós tenhamos, na verdade, aquilo que necessitamos para compreender. Exemplo prático. Imagine eu no momento de alucinação, de dificuldade, de frustração na vida. Perco o emprego. Ao perder o emprego, eu não sei lidar com essa frustração. Eu pego uma arma e disparo na minha cabeça. Eu marco meu perispírito. O meu corpo semimaterial também é marcado por uma atitude minha na matéria. E depois de uma hora ou outra, eu vou ter que lidar com esse problema. Aí, quem sabe, por exemplo, de didática. Numa outra oportunidade, eu posso vir com uma dificuldade, com uma demência, uma hidrocefalia, alguma dificuldade relacionada à área na qual eu pratiquei um desatino durante o período em que eu estava na matéria. Então, é claro, nós não vamos desviar aqui o assunto, mas apenas para pensarmos do significado, que é bastante extenso. Mas... é interessante, o Rogério coloca que o perispírito ele sofre, então ele carrega então, as lesões que nós provocamos em nosso corpo físico. Essas lesões vão, né, ocasionar, enfim, efeitos nas outras encarnações. Mas aqui, Maria Antônia, encarnados então somos corpo, somos o perispírito, que a gente acabou de ver, que é o corpo espiritual, e somos... A essência. Então somos um ser triplo. Isso. O que acontece quando, que nem o Rogério falou lá, né? Não precisa ser um suicídio, mas a morte natural do corpo. Ocorre a morte. O que acontece? Quando ocorre a morte é do corpo físico, né? Então há um desligamento dessa essência que é o nosso espírito. E que carrega junto de si o perispírito, que é justamente o corpo que vai ser utilizado na espiritualidade para que ele continue, né, se expressando, se comunicando. E justamente por ele levar nesse perispírito o resultado da vivência que ele teve aqui na Terra, quando ele está no plano espiritual, muitas vezes ele continua tendo emoções, sensações, inclusive sensações físicas daqui da Terra, né? Então é comum logo que o espírito, que uma pessoa se desencarna, que ela vai para o plano espiritual, ela relata sentir, perceber sensações que ela tinha aqui na Terra. Por quê? Porque o perispírito, ele absorve essas sensações e eleva para o plano espiritual essas condições. Muito interessante a colocação da Maria Antônia, porque vai ser útil para a gente falar sobre sonhos. Então veja, no caso do desencarne, né, consideramos que não foi só a morte, foi um desencarne, mas ainda assim o perispírito, isto é, o corpo espiritual, pode continuar sentindo, né, algumas sensações ainda mais grosseiras, as mais materiais aqui de quem está encarnado. A gente vai ver o que acontece durante o sono, a gente vai perceber que ele também vai ter algumas impressões do lado de lá. Existe uma pequena diferença, importante diferença entre estar desencarnado e estar no sono, que daqui a pouquinho nós vamos ver. Né? Porque um espírito, depois que ele se desencarna, no plano espiritual, à medida que o tempo passa, vai ampliando cada vez mais a sua consciência, né? E essa ampliação dá a ele condições de, inclusive, perceber outras vidas que ele já teve, de entender muitas das experiências que ele vivenciou aqui na Terra e de compreender que ele não tem mais o corpo físico. Daí essa compreensão de que ele não tem mais o corpo físico vai ajudá-lo a se desvincular definitivamente do corpo carnal. Daí a importância que tem a realização do velório, a importância que tem uma série de condutas que nós temos aqui na Terra, porque a pessoa que desencarna, dependendo do tipo de desencarno que ela teve, embora o tema de hoje não é esse, mas eu acho que tem que deixar claro para não ficar em aberto esse assunto, dependendo da forma como ela passa, ela pode se perceber imediatamente no plano espiritual desencarnado. E dependendo, não, que foi o exemplo que o Rogério deu do caso de suicídio. Muito interessante. É importante, só ressaltando pontos, quando vocês falam, alguns pontos me saltam à vista, eu gosto de sempre ressaltar, para dar contraste mesmo. Né? A Maria Antônia disse que à medida que o tempo passa, ele vai compreendendo, vai acessando, inclusive, conhecimentos de outras existências que ele teve. Isso muitas vezes acontece ao longo de anos, né? Então não é, isso é importante saber, porque não é porque o indivíduo desencarnou que passa a saber tudo. Então o espírito também é ignorante, né? Você não sabe um monte de coisa, sabe um pouquinho mais do que a gente, porque tem alguns, né? Alguns sabem menos do que a gente, que estamos aqui estudando. Então isso é importante saber, porque não é porque é espírito que sabe tudo que nós temos que ouvir toda a orientação, né? Então, tem que tomar cuidado com os espíritos para ver se são bons espíritos. Deixa eu aproveitar um momento. Sim. Que você falou de desencarne e nós falamos de morte. Uhum. E a Maria Antônia já deu uma deixa ali. Como ela levantou a bola, eu vou dar Vai cortar. Vou cortar. É importante, porque quando a gente fala de morte, morte é a desorganização orgânica. E quando a gente fala de desencarne, é essa desconexão, que muito bem o Rogério explicou, do perispírito com o corpo físico. O sono, basicamente, é quando você vai baixando o padrão orgânico, que aí tem as fases do sono que vão fazendo com que o organismo fique... Consciência, fase de consciência. Uma fase de consciência, o adormecer é todo esse processo químico que vai fazendo com que o corpo... diminua a necessidade da interação com o espírito naquele momento e vai atenuando os sentidos que nos conectam com o consciente. E aí se impossibilita essas interações que nós vamos entrar, que é sono e sonhos. Bem, só falando dessa estrutura tripla, então, só um comentário. A divisão entre o nosso ser, essência e perispírito, não existe. Não, é indivisível. É só para efeito didático que Kardec coloca. Somos um ser triplo, mas não é possível uma essência espiritual sem um perispírito. Então isso fica claro para a gente. Em qualquer estágio de desenvolvimento, há um perispírito. Né? Por mais sutil que ele seja, Jesus possuía um perispírito. Já é um espírito puro. Então, essa divisão de essência espiritual, perispírito e corpo é só para didática mesmo, só para a gente compreender o processo. Então, vamos entender aí um ser duplo. E, em termos de nomenclatura, a gente fala do espírito. Quando está encarnado, quando tem um corpo, nós, por exemplo, somos uma alma encarnada. Ó, veja, já falei certinho, Rogério, não falei que temos uma alma. Somos uma alma encarnada. Quando deixamos o corpo físico, somos um espírito. Então, quando estamos desencarnados, somos espírito. Portanto, não existe a tal da alma penada. Exatamente. Só espírito penado. Até pela definição de Kardec, que a alma, no conceito, no jargão comum, seria o espírito. O que nós chamamos de espírito. Exato, exatamente. O que nós chamamos de espírito. Então, quando falamos em espírito, né, quando um médium localiza, tem um espírito aqui se comunicando. Então, ali tem um ser, né, que é um perispírito. Então, esse médium, quando ele vê o perispírito daquele manifestante. E aí, alguns ouvintes podem estar em dúvida, né? Mas como é esse perispírito? Será que ele é uma coisa assim meio transparente, como um vidro, assim? Ou é mais ou menos como o Gasparzinho, né? Como um lençol em cima, assim, meio que não tem forma, é uma fumaça. Como é? Como que é, Rogério? Sabe que, quando você estava falando aí, Wilson, me veio à mente um filme que, para todo mundo, serviu de exemplo para a gente tentar compreender mais ou menos como que é a vidência, né? O Ghost, do outro lado da vida. Né? É um filme que ficou muito famoso, né? Justamente porque explicou para o grande público como eram as interações entre aqueles que estavam aqui na Terra, como a gente, né? Com um corpo. E aqueles que já tinham perdido esse corpo terráqueo aqui dessa maneira, mas ainda continuavam com o seu espírito, o perispírito. E isso nós só estamos falando sobre em termos de nomenclatura, né? Mas pelo filme em si, independente do que chamássemos, todo mundo ia entender como é que funcionava mais ou menos. E é difícil para a gente pensar em como descrever algo que não faz parte da captação dos nossos sentidos normais. Né? Vou utilizar outro exemplo para ficar didático também. Como explicar para um cego de nascença o que é o vermelho? Né? A gente fala assim, não, vermelho, segura essa peça quente. Ou segura algo que talvez faça com que a imaginação dele se aproxime. E talvez para a maioria de nós, que não somos videntes, médios videntes, fica aquela curiosidade de saber mais ou menos. E aí a gente tenta pensar se é uma fumacinha, se é alguma coisa que a gente vê, alguma coisa meio transparente, né? E a mediunidade em si, se a gente pegar na essência, como é ver algo, e a gente chama ver, né? Mas na verdade não é com os olhos, a gente vê com o corpo. Mas como explicar a visão de algo que necessariamente é material e que nós utilizamos o globo ocular, os nervos ópticos, o cérebro para enxergar ou para ver, não é? Então, é um assunto que dá conversa, né? Pois só é. Que a gente tenta mais ou menos fazer mais uma polêmica em cima, né? Pois é. André Luiz vai dizer que lá, quando ele descreve Nosso Lar, por exemplo, na obra famosa dele, os espíritos são exatamente como nós, tem a mesma percepção, tem um corpo igualzinho, você olha para você, aperta aí o seu braço, o espírito desencarnado é a mesmíssima coisa, né? A diferença é que alguns espíritos têm a capacidade de manipular esse corpo para diminuir a densidade, para se adensar mais ou não, né? Alguns espíritos têm essa capacidade, isso não tem a ver até com a evolução do espírito, mas é um corpo. E segundo ele, ainda está ligado ao nosso corpo célula a célula. Significa que é exatamente igual ao que nós temos aqui. É. Idêntico. Talvez não com as mesmas funções, naturalmente, mas ligado célula a célula. Bom, sabendo disso, olha, a nossa preliminar foi essa. Temos um corpo físico, um corpo espiritual, né? A Maria Antônia falou que acontece na morte, essa separação e tudo mais, na desencarnação. Então, a pergunta para o Sérgio. O que acontece durante o sono, Sérgio? A gente começou já então a falar um pouco sobre isso. O Espiritismo tem catalogado isso como a emancipação da alma. Tem todo lá um capítulo no Livro dos Espíritos explicando sobre o tema. Acho que é na segunda capítulo parte. Capítulo 8. Capítulo 8 da segunda parte, né, Maria Antônia? Que explica o quê? Nós falamos agora há pouco da questão orgânica. Então, o organismo ele vai... Com melatonina, com todos os aspectos que a gente já conhece nas fases do sono, ele vai atingindo um estado de normalidade onde se use menos energia, vamos falar assim, a vida orgânica vai baixar um pouquinho e o organismo vai funcionar de forma automática ou mecânica, para ser mais exato. E aí o que acontece? O espírito ele passa a ter uma certa liberdade, por isso que Kardec utilizou esse tema, esse termo, emancipação. Ele não falou uma libertação plena, mas é uma libertação temporária, onde o espírito, então, na forma já, como você falou, dupla, espírito individualizado pelo perispírito, vai poder se movimentar. E ele vai poder zanzar por aí, se a gente pode brincar, né, com o termo. Será que ele seria uma alma, então, penada aí? Pode ser, porque ele tem corpo. Esse é muito mais próximo, porque ele está encarnado ainda. Está encarnado. Continua sendo alma. é penada porque está penalizado ou sendo... Depende do estágio dele. Dependendo do estágio. E vai ser atraído aonde? Naquilo que ele gosta de fazer. Naquilo que ele está sintonizado. Interessante. Então ele se liberta. Se liberta, mas o Sérgio falou que não é completamente, Maria Antônia. Ele fica preso. Né? Então, eu acho que o termo são liames, né? Eu acho que o Allan Kardec usa o termo fluídico, liames. Né? Isso, que se afrouxam. Afrouxamento dos laços, né? Dos laços que o prendem ao corpo. Então, é como ocorreria, como se o corpo tivesse inerte ali e esse espírito solto, então, pudesse sair dali. Ele sai de lá fisicamente, então. Não é só uma projeção mental, é o corpo mesmo espiritual que sai. O perispírito sai junto. É isso? Isso. Sai perispírito junto e vão. E aí o Serginho começou a falar já, mas é interessante. Para onde ele vai? Ele vai para qualquer lugar de espaço. Vai depender das condições dele, né? Mas, em geral, dependendo das condições morais, das condições espirituais do espírito, ele pode ir para regiões assim bem ampla no universo, né? Nas diversas moradas da casa do pai. Ele pode ir estudar, ele pode se divertir, ele pode fazer o que ele quiser, dependendo dos seus propósitos, né? Dos seus propósitos enquanto espírito e dependendo da sua condição moral. Nesse aspecto, quando o espírito, ao dormir, se desloca, ele vai entrar em contato com outros espíritos encarnados que também estão nas mesmas condições. O corpo está dormindo também. Isso. Cujos e corpos. Com os espíritos desencarnados. Entendi. Então, o contato de uma pessoa durante o sono é com muito maior número de outros seres do que com aqueles com que ele está convivendo aqui na Terra, né? E aí vai depender muito dos seus objetivos, da sua afinidade, do tipo de afinidade que esse espírito tem. Tem espíritos que se deslocam para estudar, que se deslocam para aprender coisas novas. E essas experiências do sono, elas são muito importantes, porque através dessas experiências noturnas, no sono, muitas vezes nós trazemos respostas para as nossas próprias dificuldades. Nós trazemos novas ideias, muitas vezes. Quantos descobrimentos aconteceram aí a partir disto? Quantas pessoas, quantos cientistas trouxeram na sua bagagem durante a noite e no dia seguinte conseguiram inventar, conseguiram descobrir coisas importantes que beneficiaram a humanidade, né? Principalmente quando eles estão imbuídos de bons propósitos, a espiritualidade colabora, os ajuda nesse sentido. Então, há um intercâmbio com o plano espiritual importante. Muito bem. Então, a senhora, sabe que a gente não vai esgotar o assunto hoje, não tem como, é só uma introdução realmente. Mas então, Rogério, sabemos que o espírito se liberta, que vai fazer diversas atividades. O Maria Antônia relatou alguma coisa, mas muita coisa, né? Pelo que a Maria Antônia relatou. Então, o que são os sonhos? Ah, e os sonhos são um capítulo bastante especial, né? Tanto na psicologia quanto no entendimento, através de nós mesmos, da própria doutrina espírita, né? E os sonhos podem ser efeitos daquilo que nós temos no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, aquilo que é guardado dentro do recôndito do nosso próprio ser, né? Até das dificuldades, das nossas aspirações, dos problemas que passamos no próprio dia, né? Daquilo, das nossas vontades, né? Que são exteriorizadas através do nosso cérebro durante o momento no qual nós estamos em repouso, né? Noturno. Que é um dos efeitos orgânicos de todo e qualquer animal, né? Se a gente for pensar assim. Né? E nós, especialmente, que estamos encarnados, que somos seres pensantes, nós temos essa passagem pelos sonhos em si que é bastante interessante. Até Freud e Jung tentaram explicar bastante na psicologia o significado dos sonhos, a interpretação dos sonhos. E nós podemos trazer até o nosso... o nosso... Se a gente for ver na boca do próprio povo, né? Ah, se você sonhar com madeira, jogue no bicho que é jacaré, né? E a gente utiliza esse tipo de subterfúgio para reger algumas das nossas vidas, né? Se sonhou com outra coisa, é casamento, né? E assim vai. Mas é claro que nos nossos sonhos nós podemos também ter reminiscências de memórias do nosso desprendimento. É claro que o difícil, no final das contas, é constatar o que é uma coisa ou o que é outra, né? É, mesmo sendo um assunto bastante extenso para a gente não conseguir entrar, né, com tanta profundidade. Sem dúvida. Eu gosto de um resumo do Richard Simonetti. Ele fala em três tipos de sonhos. Ele fala em sonhos físicos, né, psicológicos e espirituais. Eu acho que é simples para a gente resolver. Você falou da parte psicológica, então tem muita coisa na parte psicológica, né? A projeção, o que você espera, aquilo que você quer realizar e não consegue, você realiza no sonho, uma série de coisas. Mas é assim, o sonho físico tem a ver com o que a Maria Antônia falou e a gente vai se aprofundar nos próximos programas, né? Por exemplo, um sonho físico, se você está passando frio ali na cama, perispiritualmente, você pode ter uma experiência de sonhar que está no Polo Norte, né? Sim, né? Afeta. Ou, né, sentir o frio. Sentindo o frio mesmo. E o espiritual é exatamente aquilo que você falou. Essas experiências que a Maria Antônia falou, a gente traz algumas delas fragmentadas, né? Por isso que às vezes não faz sentido. Vamos de poesia, estamos chegando ao final. Aforismos do espírito Casimiro Cunha, extraído da obra Gotas de Luz, psicografada por Chico Xavier, é a poesia para a gente encerrar o programa. Desgostos, chagas e angústias, martírio rude e violento, são rebolos invisíveis de santo aprimoramento. Ser rico e ser justiceiro, na virtude sem disfarce, é como viver no fogo, respirando sem queimar-se. Dois apoios precisamos na jornada de ascensão: a lanterna da bondade e o trilho da retidão. Cumpre o dever que te assiste, servindo ditoso e crente. Da consciência tranquila nasce a calma permanente. Aprende, ensina e esclarece, trabalha, ajuda e auxilia. Não há maior desventura que a da existência vazia. Não tornes por humildade a vileza fraca e nula. A humildade serve sempre, mas a vileza bajula. Faze o bem, ainda que o bem não seja bem que te agrade. Resume-se a fé cristã na palavra caridade. Que lisonja, por mais linda, não te seduza o interesse. O mérito é como a luz, por si mesmo resplandece. Cultiva o bem sem cessar ao longo de teu caminho. Terra boa, desprezada, é mãe do mato escarninho. Nas lições da vida inteira, sê firme, animado e forte. Quem desiste de aprender, começa a buscar a morte. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que pelo aplicativo Android, você pode ouvir o programa novamente quantas vezes quiser e a hora que você quiser. Vai lá no botãozinho superior esquerdo, seleciona arquivo, né, os programas anteriores, seleciona o ano, escolhe o programa que você quer ouvir e você pode ouvir novamente. Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas-feiras a partir das 19h30 e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 20 anos. levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan aqui conosco hoje, Marina Jevartoski e aqui também presente o amigo Rogério Azevedo. Na apresentação, Sérgio Aguiar e o Wilson Roberto Garcia e na operação técnica, André Sanson, Sérgio Aguiar e também o Wilson Roberto Garcia, este que vos fala. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente quarta, quinta, um excelente final de semana, repleto de oportunidades, que possamos nos aproximar cada vez mais do plano espiritual, dos bons espíritos, que possamos a cada dia ouvir a voz do nosso guia espiritual através da prece. É, e também através dos sonhos, porque conectados a gente pode, né, se encontrar com o nosso guia espiritual e trazer de lá a inspiração que o Rogério falou e tão necessária para nos conduzir nas decisões corretas diante das dificuldades do dia a dia. Eu passo aqui as derradeiras considerações para a amiga Maria Antônia Paduan, depois para o amigo Rogério e peço para o Sérgio Aguiar para fazer a prece de encerramento. Queremos agradecer imensamente ao nosso bom Pai, ao nosso bom Deus, a Jesus, nosso Mestre, que nos trouxe tantos ensinamentos, aos nossos amigos espirituais, à nossa equipe aqui presente e aos ouvintes, para que possamos dar continuidade nas demais semanas que virão. Deus abençoe a todos. Obrigada. É com muita alegria, novamente, que mais uma vez nós pudemos passar alguns minutos muito legais, gostosos, leves, alegres, discutindo sobre um assunto que é bastante importante para nós, que é a nossa própria vida, né? Tentando fazer um paralelo com aquilo que Cristo nos ensinou na sua profundidade, na sua compreensão plena. E por isso, já com um tanto quanto de saudade também, quem sabe rogar a Deus para que, numa próxima oportunidade, estejamos novamente pensando juntos, discutindo, alegres, felizes, tentando ser o exemplo como uma carta viva de Cristo sobre o que Ele nos ensinou, para que nós estejamos aqui a trabalhar também assim. Muito obrigado. O meu boa noite. Agradecendo também esse programa, que foi uma delícia. Obrigado, Wilson, pelo convite hoje, fazer parte desse seleto grupo. E nós vamos, de forma derradeira, nessa noite, uma vez mais erguendo os nossos pensamentos ao alto. E quando fazemos isso, sempre rogamos que lembremos do Cristo. Mas não o Cristo na cruz, que foi colocado ali pela intemperância, pela ignorância humana, mas Cristo que caminhou entre nós como a boa nova, com seu sorriso largo, com seu olhar tão puro, que nos penetrou a alma, que nos fazia levitar com a sua fala doce, onde nos mostrava um novo mundo, um mundo que todos nós ansiamos, um mundo que todos nós desejamos desde sempre, porque nos conecta com a nossa própria essência. Esse Cristo, que quando nos apresentou esse Pai compassivo, nos trouxe de volta à paternidade divina e nos mostrou que Deus nos ama de maneira tão intensa, sem negociação, sem promessa, sem necessidade de qualquer troca, de maneira incondicional, e nos rogou que fizéssemos tivéssemos esse mesmo relacionamento com Deus, que pudéssemos ter toda a nossa essência voltada para o alto. E agradecemos imensamente ao programa de hoje, que possibilitou que falássemos sobre isso, sobre como nos conectar com o alto, de maneira a nos conduzir pelos descaminhos dessa nossa vida terrena. Que assim seja, uma grande quarta-feira e um grande final de semana a todos.